microfone. Com o desastrólogo João Dudu. Previsões agora para você que é de Libra. Cidade da sorte. Lisboa. Sentimento idêntico de reciprocidade. Isso. Previsões agora... Não, é isso mesmo. Isso. Eu erro, eu já fico em choque. Você vai me arriscar a escrever reciprocidade, ué? É, aí, só um momento, senhoras e senhores. Previsões para você que... A gente conclui. Aqui, tenham paciência, por favor. Previsões... Isso. São previsões de fato, são. Oh, caramba. Sentimento idêntico de reciprocidade da pessoa amada. Você deseja que o amado esteja bem? Calma. Desculpa, não sei o que aconteceu. Eu não consegui não rir. Previsões agora para você que é de Escorpião. Cidade da sua arte. Eu sei lá, bicho. Não crie atritos por causa... Você tá dando risada, seu puto. Eu não vou conseguir falar sério nunca. Não crie atritos por causa de opiniões diferentes. Lembre-se que opinião é igual bumbum. Cada um tem o seu. Todos são diferentes. A única semelhança é que todos fedem. Previsões para você que é de Sagitário. Que porra que é da sorte? Cidade. Previsões agora para você que é de Sagitário. Cidade da sorte. Alô, Zayna. Berimbaulândia do Sudoeste. Coloque um fim em coisas que te desgastam no dia a dia. Ou seja, se você é casado, namoro ou é noivo, se separe antes que o desgaste te corroa. Daqui a pouco, mais previsões pra você.